Só no corre do pão, no corre do pão diário, praticando a pura leitura diária. É, a poesia escreve desde a bênção consagrada até a chacina da Candelária. A vida faz você perceber que coisas pequenas são as mais importantes, tá ligado, irmão? É, vê só. Amanhece mais um dia, bom dia família, um grande alicerce, o cálice da vida. Como é bom amar, amar e ser amado, a sensação de saber que é pai é inexplicável. Um abraço frágil, um sorriso maroto, sentimento puro, mais valioso que ouro. Diz a palavra do Senhor no lugar onde há o inocente, o Senhor também está. Dádiva divina, lírica sagrada, lágrimas de ácido em cada degrau da escada. Eu vi a saudade rasgar a minha carne. Não, não chores mais, me lembrei do Bob Marley. Sangue bom atua, avance e não recua. O sonho do seu filho é te ver pisar na lua. Viva, o essencial é vida. Não foi mamão com açúcar sair da vida bandida. Mas vira, não desacredite, o esquecimento mata. É triste o fim do dos cara mente fraca. Saia da mira daquilo que te prejudica, te prejudica. A caminhada sofrida que é muita desacredite, o esquecimento mata. É triste o fim do filme dos cara mente fraca. Saia da mira daquilo que te prejudica, te prejudica. A caminhada sofrida que é muita tempestade de areia, vem na bala de meia. Mas se tem Golias pela frente, com uma pedrada, Davi derruba. A capacidade de escolha, bem-vindo miserável no palácio, é que se sente corrompido. Vai tremer na base se os guerreiros dá o grito. Nessa guerra é nós, se morrer nós morre unido. A vida que é breve é como gotas de orvalho. Outro que vai fazer um podre sair de trás do armário. Mercado, a rua mesmo cobre o tribunal. A vitória é um status de excelência emocional. A vida é uma pergunta em busca de resposta. Quem dobrou o preço vai pagando a sua aposta. Se o metabolismo cerebral é blindado, cê tá ligado, nós somos junto e misturado. Samba no pé tem hora marcada, mais um José de vida pacata. Lá do fundão, saudados de um Buda. Revolução, solta a catapulta. Não desacredite, o esquecimento mata. É triste o fim do filme dos cara mente fraca. Saia da mira daquilo que te prejudica, te prejudica. A caminhada sofrida que é muita desacredite, o esquecimento mata. É triste o fim do filme dos cara mente fraca. Saia da mira daquilo que te prejudica, te prejudica. A caminhada sofrida que é muita